próximo hotel, eu fico 10 até 20 máximo, de volta 10, era curva direita, saída da El, Eda, 30, telefone 5-4, controle 120, pessoal 8, 340. Beto Web 5717, portão 10, confirmando o portão. Portão 4, 5717. 04, chame pronto, pushback Web 5717. Chamar para o pushback. Oliva 6749, alinhar e decolar da pista no zero, vento 050 graus com 05 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 10, 6749. Gente, o meu tio Alex Rey, bom dia. Está livre o Web 5898, chame táxi. Livre, o pushback treinamento vai chamar só o pushback Web 749, decolo 58, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia. Do Web 6749, decolar, da El. Bom dia, Web 6749, contato radar, autorizado Leda, só para o 340. Livre Leda, 340, 6749. 7 km. Atra guardia, número 2 para iniciar o web 5717. Aguarde, 5717. Para táxi web 5898 com 8 a bordo 3025 alternando Galeão. Pátio Índia e Alfa, repórter com espera da 10 pronto, altímetro no 014 web 5898. Pátio Índia Alfa, táxi, repórter na ponte espera da 10 pronto, web 5898, altímetro 1014. Sete, um, sete, portão 4, tá livre, chame táxi. Chamar para o táxi, 973, chame a torre 1895, tamo ao posto. Muito obrigado. 1895, poder até a decolagem. Autorizado alinhar e decolar, 898. Na 13325. 251 com 3325, a 67, passo 9. Ei, Salvador, bom dia, o Rio 5973. Uma mira do externo, estabilizado. 5973, o altímetro no 014, com vento para cheque. É o 030 com 04 nós. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Está bastante travado? Bastante travado, Rio 5973. Gente, Rio 5973, tem livre pouso, pista no 0, vento 030 graus com 04 nós. Livre pouso no 0, Rio 5973. 898, decolo 06, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Controle 120, decimal 8, web 5898, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, web 5898, decolagem de Salvador, cruzando 1500 pés. contato radar, está autorizado Leda, voa para o 340. Autorizado, Leda, web 5898, sobe para o 340. Sinal 73 no solo 08, à direita na Taxiway Golf, na minha escuta via Alfa, após quilo até o pátio 3. À direita Golf, Alfa, quilo pátio 3, na sua escuta, sinal 73. Web 5717. Índia, Alfa, reporta um posto 010 pronto, ajuste 1014, Web 5717. Decola pistão no zero, vento variável com 03 nós, web 5717. Elementos de decolagem, web 5717. 973, confirmando a posição 08 do pátio 3. 08 do pátio 3, 973, obrigado. Gente, bom dia. Colosino 2, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, web 5707. Contato radar, autorizado Leda, vou para o 340. Poderia confirmar a mensagem para o 5707? Web 5707, contato radar, autorizado Leda, vou para o 340. 340, direto Leda, 5707. Objeto 5898, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 133, decimal 25. 804, da Gol, informação atual. Gol 804, identifique chegada a ponto, deixa para 4 mil pés, o ajuste no 095. Autorizado o procedimento Whisky, o Gol 804. Jet 5717. Alterna 133, decimal 25. Objeto 5717, chame Recife, frequência 12551 e alterna 13325. 251-3325, 5717. Gol 1995, bom dia, identifique, chegada a Bonf, deixa para 5 mil pés, ajuste no 095. Bom dia, identifique, chegada bom, desça para 6 mil pés, pode ir no 095.